Eu quero falar sobre parceria. Na verdade, eu quero falar sobre parceria com Deus. Você já imaginou você sendo parceiro de Deus em algum empreendimento, em alguma coisa? Na minha atividade, tem hora que alguma pessoa me procura e fala: estou querendo fazer um negócio, estou querendo participar de alguma coisa, e eu achei uma pessoa para ser meu sócio, ou para ser o meu parceiro, mas eu estou na dúvida, não sei se eu posso confiar, se eu não posso confiar, se eu devo começar ou não. Em alguns casos, nós já somos procurados para falar assim: eu tinha uma parceria com alguém que foi desonesto comigo, e aquilo deu tudo errado, e agora você tem que me ajudar a resolver. Hoje eu quero, se Deus permitir, te incomodar, te tirar do seu sossego quando falar de parceria com Deus. Mas o que é uma parceria? Vamos começar por aí, antes da gente ler o texto bíblico. O que é uma parceria? Eu busquei uma definição no dicionário. Eu queria pedir o Kel para projetar para a gente, por favor. Olha lá o que o dicionário fala que é uma parceria. É uma relação de colaboração entre duas ou mais pessoas com vistas à realização de um objetivo comum. Vou ler mais uma vez. Parceria é uma relação de colaboração. Presta atenção. Olha o que o dicionário define parceria. Uma relação de colaboração entre Deus e você. Entre Deus e você. Uma relação de colaboração entre Deus e você com vistas à realização ou alcance de um objetivo comum. Olha que coisa gostosa. Parceria é isso. Dois ou mais se unem para uma caminhada conjunta, para chegar em algum lugar ou para alcançar alguma coisa. A gente tem vários exemplos de parceria. Tem parceria musical. Todos nós já ouvimos uma dupla sertaneja. Não é possível, né? Todo mundo um dia, nem que seja por acidente, mas acabou ouvindo uma dupla sertaneja. Uma parceria. Nós vimos aqui parceria musical hoje. O pastor tocando, cantando. Naum tocando. Cosmélia também cantando. Parceria. Um objetivo comum. E eu quero trazer para você hoje alguns exemplos de parceria que a Bíblia nos traz. E nós vamos no primeiro dele, lá na origem. Gênesis 2, capítulo 19. Projeta, por favor, Kel. Gênesis 2, 19. É um texto que nós já conhecemos bastante. Olha o que diz o texto. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Olha que lindo isso, queridos. O que Adão não podia fazer, Deus fez. Deus criou tudo. Depois chegou para Adão e falou assim: Adão, agora você dá o nome. Então, eu fico pensando que quando eu olho para um elefante, eu sei que é elefante porque lá atrás Adão deu o nome de elefante. Quando eu olho para uma rosa, eu sei que é rosa porque lá atrás Adão deu o nome para aquela flor de rosa. Uma parceria de Deus com Adão. Deus faz, Deus fez, Adão nomeou. Aí, ontem eu estava assistindo um programa, e a mãe estava em casa esse final de semana, a gente estava assistindo um programa que ela gosta, e eles estavam passando numa serra aqui perto de Minas, e a repórter parava e perguntava para o instrutor, qual é o nome dessa planta? Ah, essa planta é uma planta rara. Ela se chama, e falava aqueles nomes esquisitos que a gente não consegue guardar, sabe? Falava aqueles nomes esquisitos. Isso foi Adão que fez. Eles podem ter dado um nome agora, mas o nome original foi Adão que deu. Olha lá. Adão chamou toda a alma vivente. Isso foi o seu nome. Ah, esse aqui é uma borboleta, não sei o quê. Esse aqui é um animal. Está lá, na parceria de Deus com Adão. Deus fez o que Adão não podia fazer. E Adão fez aquilo que Deus falou. Você tem condição de fazer. Você é capaz de fazer isso. E eu pensando, meditando nisso, eu fiquei pensando, puxa vida. Que lição a gente pode tirar para a nossa caminhada, para a nossa vida nesse texto? Às vezes nós ficamos assim, ah, se Deus quiser, se for da vontade de Deus. Sabe o que nós fazemos muitas vezes, irmãos? Nós escoramos, nós colocamos essa frase, se for da vontade de Deus, como desculpa para a nossa preguiça. Como desculpa para a nossa falta de vontade de querer que as coisas aconteçam. Deus já disse na palavra, eu quero assim. E nós ficamos perguntando, se for da vontade de Deus, se Deus quiser, aí a nossa inércia, a nossa preguiça, a nossa falta de vontade de cumprir aquilo para o qual fomos chamados, nós falamos, ah, Deus não quis. Essa não foi a vontade de Deus, então. Deus, quando chamou Adão e falou, não, dá um nome, Deus está falando assim, Adão, eu sei do que você é capaz. Eu te criei para isso, Adão. Eu não estou te dando alguma coisa que é pesada demais, não. Eu te criei para isso. Você é meu parceiro nessa história. Você tem condição de fazer, eu te criei para isso, então vai e faz. Aí a gente atravessa a história e vem para os nossos dias de hoje. O Senhor vira para mim e para você e fala assim, eu te dei, toda autoridade me foi dada e eu estou transferindo para você. Olha, o que o Senhor está falando é o seguinte, eu sei que você pode tudo. Eu sei que você pode. Então agora estou te dizendo, vai e faça. Faça discípulos, cure os enfermos, seja meu discípulo, seja santo porque eu sou santo. Seja um bom marido, seja um bom pai, seja produtivo naquilo que você sabe fazer, porque eu te dei essa condição, você pode fazer, você tem condição de fazer. Aí eu não consigo, esse negócio aqui é o seguinte, ó, aqui em casa eu trabalho, coloco o alimento em casa, e a mulher que toma conta dos meninos, está errado, irmão. Você nasceu para ser pai. E se Deus te colocou como pai, você vai ser pai e vai cuidar, porque Ele te fez assim e Ele te dá condição de ser pai do jeito que Ele entende que é um pai. Não é de qualquer jeito, não. Lá no local onde nós trabalhamos, onde nós convivemos, que Ele nos colocou como filhos ali, como servos, como luzeiros ali, Ele nos colocou ali porque Ele sabe que nós temos condição. Ele sabe que nós temos condição. Eu acho tão legal que Jesus vira e fala assim, que nós somos o sal da terra e nós somos a luz da igreja. Nós somos a luz da reunião de oração. Nós somos a luz das missões. O texto fala que nós temos condição de brilhar lá no mundo. Nós temos condição de iluminar lá no mundo. É lá onde eu trabalho, onde eu convivo, é que eu tenho condição, porque Deus me fez assim, como Deus fez Adão, e sabia que ele tinha condição de dar nome à alma vivente, a toda alma vivente. Deus nos fez e nos colocou onde estamos, porque Ele sabe, você foi feito para ser luz neste lugar onde você está, ponto. Ah, você está falando isso porque você não sabe onde eu trabalho. Ah, você também não sabe onde eu trabalho. Você está falando isso porque você não conhece a mulher que eu tenho em casa. Você também não sabe o que eu tenho em casa. É uma bênção. Você fala isso porque você não tem um vizinho. Você não conhece o vizinho que eu tenho. Mas o fato é, querido, que quando Deus nos pede, quando Deus nos direciona para alguma coisa, num mover, vamos chamar assim, de parceria entre Ele e nós, Ele nos conduz porque Ele sabe que nós podemos chegar aonde Ele pretende, onde Ele sonha, onde Ele imagina. Ele nos conduz, Ele nos dá esse desafio porque Ele sabe, Ele pode. Adão podia dar nome aos animais. Vamos para uma outra parceria. Êxodo, capítulo 3, versículos 10 e 12. 10 a 12. Êxodo, capítulo 3. Olha lá. Vem agora, pois, isso é o Senhor falando com Moisés. Uma outra parceria de Deus citada na palavra. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse o Senhor, dizendo para Samuel: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Eu quero pintar esse quadro com você nessa manhã. Eu quero colocar esse texto de uma forma que a gente pudesse, assim, tivesse até desenhado na nossa frente. Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, meu filho, eu vou te enviar para você tirar o meu povo que está lá no Egito. Eu estou ouvindo, se você ler os versículos anteriores, você fala assim: eu estou ouvindo, estou vendo o tanto que o meu povo está sendo oprimido naquele Egito, tanto que estão sofrendo. Então eu vou te enviar para salvar o meu povo do Egito. Bom, Deus estava falando com Moisés: Moisés, eu preciso de você como meu parceiro. Moisés, eu ficaria lisonjeado, falando: ó, Deus está me chamando para uma coisa, não é? Imagina. Moisés, eu imagino que na cabeça dele deve ter pensado assim: Deus esqueceu. Deus não está sabendo quem eu sou, não. Eu sou até meio gago. Eu sou procurado no Egito como um assassino. Eu acabei de matar alguém. Eu matei alguém lá naquele lugar. Eu estou sendo procurado como assassino. Deus perdeu a noção. Eu sou a última pessoa nesse mundo que poderia ser um parceiro de Deus para uma obra tão grande como essa, separar uma nação inteira e tirar essa nação de dentro da terra do Egito e levar para outro lugar. Eu acho, Deus, o senhor está sabendo com quem você está falando? Olha lá, olha. Quem sou eu? Quem sou eu que vá a Faraó, que possa ir até Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Mas o que mais me chama atenção nessa história é a resposta de Deus. Olha o que Deus responde. Versículo 12. E disse, lê para mim: certamente. Bom, Moisés não pergunta para Deus assim: mas eu vou sozinho? Eu vou com mais alguém? Moisés pergunta para Deus assim: Deus, o senhor sabe quem sou eu? O senhor sabe com quem o senhor está falando? Parece que a resposta de Deus está completamente inadequada. Porque Moisés vira e fala assim: Deus, o senhor tem noção para quem o senhor está dando esse encargo, para quem o senhor está chamando para essa parceria? E Deus responde assim para ele. Parece que Deus nem sabia, nem estava dando ouvido, né? Certamente eu vou com você. Mas eu não estou falando se o senhor, não estou perguntando se o senhor vai ou não, eu estou falando o seguinte: o senhor sabe quem que é, quem é a pessoa que o senhor está chamando? Mas ele sabe de uma coisa: essa é a resposta certa de Deus para esse momento. A gente poderia mudar aquela frase ali, e sem perder o sentido de todo o contexto, e Deus estaria respondendo assim para Moisés: Moisés, você me pergunta quem é você? Você é o homem que anda com Deus. Eu vou com você, Moisés. Você é o homem que anda com Deus. Essa é a resposta que Deus traz para Moisés. E tem hora, queridos, que nós somos desafiados a caminhadas, e nós pensamos assim, ah, pastor com essa ideia dele de fazer isso, ah, meu Deus do céu, pastor, não sei onde está com a cabeça, será que ele não sabe quem sou eu, não? Você, querido, você, querida, é um homem ou uma mulher com quem Deus anda. Sabe disso? Você é uma mulher com quem Deus anda. Essa semana, esses dias atrás, teve uma febre aí de um filme na Netflix, Bird Box. Quem assistiu o filme? O que acontece no filme? Eles vendam os olhos. Na parceria com Deus, nós não vivemos num ambiente de Bird Box. Nós andamos seguros, porque nós andamos com Ele. Ele nos chama na parceria, não para nos abandonar, mas para andarmos com Ele. Ele olha para nós e fala assim, eu sei quem são vocês, vocês são daqueles que andam com Deus, por isso eu posso declarar certamente, eu irei com você, eu estou te chamando, mas eu irei com você. Olha que parceria, queridos, olha que proposta de Deus para mim e para você. Não vamos andar às cegas, os nossos olhos não serão tapados, nós não vamos sair sem destino, o destino está nele, com Ele, e Ele que nos conduz, Ele que nos leva, Ele que vai com cada um de nós. Eu fiquei muito feliz com o testemunho do Arthur. Eu conheço mais do que vocês, então dá licença, mas eu me alegrei mais do que vocês. Eu me alegrei mais do que vocês, porque eu conheço a história, eu acompanhei a história, acompanhei a aflição do Arthur. E sabe o que aconteceu? Arthur entrou numa parceria com Deus. Arthur entrou numa parceria com Deus. Ele não quis dizer, não, mas eu vou entregar ele aqui. Ele precisava vender uma fazenda com tudo que tinha. Irmãos, até pneu velho esse homem vendeu. Aliás, até pneu velho Deus arranjou um comprador. Não é isso, Arthur? Até pneu velho Deus arranjou um comprador. Por isso que os outros viravam assim, eu quero fazer igual você, só que eles foram lá só para a forma e não foram para a essência da coisa, que é a parceria com Deus. Quando nós entramos com parceria com Deus, até comprador para pneu velho que não tem valor nenhum, Ele arranja. Esse Deus nosso é tremendo, queridos. Mas vamos caminhar um pouco mais. Lá em Êxodo 37, versículo 7, 14, nós não vamos ler, só vou, é mais uma referência de uma parceria de Deus com Moisés. O Senhor vira para Moisés e fala assim, ah, Moisés, ó, quer saber da coisa? Cansei desse povo. Esse povo não tem jeito com ele não, Moisés. Eu já fiz de tudo, faço de tudo. Isso na minha versão, tá, irmão? Já fiz de tudo, faço de tudo. E essa turma não dá jeito. Não consigo entender. Vou destruir esse povo. Aí Moisés vira e fala assim, mas Senhor, o que é que o povo do Egito vai dizer do Senhor? Que o Senhor tirou o seu povo de lá para morrer aqui? Deus, isso não vai pegar bem para a sua fama, não. Isso aí não tem nada a ver com a parceria do Senhor com o povo de Deus. Aí diz o texto de Êxodo 32, versículo 14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Irmãos, eu vejo esse diálogo aqui, eu fico assim, meu coração, uau, que parceria de Deus com Moisés, a ponto do Senhor virar e falar assim, olha, sabe de uma coisa, perdoe a heresia, semana que vem o pastor prega, e com certas heresias que eu falei hoje, mas Moisés, o Senhor vira para Moisés e fala, eu fico vendo esse negócio aqui e falo, meu pai, Moisés chegou, argumentou com Deus e mudou a história, mudou a forma, mudou o desejo, mudou a forma de pensar de Deus. Que coisa, que intrepidez, que possibilidade que nós temos quando estamos envolvidos numa parceria, buscando o mesmo objetivo, numa relação nossa com Deus, de buscar o mesmo objetivo final. Que parceria. Essa foi uma interação de tirar o fôlego. Não é qualquer coisa. Moisés estava vivendo com Deus aquilo que Jesus falou para os seus discípulos lá na frente, em João 15:15, que ele diz assim: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Que parceria é essa, queridos? Você consegue estabelecer uma diferença de servo para amigo? A relação do servo com seu Senhor é simplesmente obediência e cumprir tarefa. Só isso. O que é que tem para eu fazer aí hoje? Ah, é? Isso aqui? Carregado aqui? Tá bom. Já fiz. Não, já cumpri. Já cumpri. Já cumpri. Agora, a relação de amigo, ela é diferente. Ela é superior. Ela tem um propósito. Eu te quero bem. Eu te amo. Ela tem uma mola propulsora. Eu te amo. Eu te quero bem. Eu quero andar com você. Muito mais do que uma simples obediência, é uma relação de prazer, é uma relação de alegria. E por isso que a gente olha para o salmista, o pastor falou dos cânticos aqui, dos salmos, quantos salmos que ele fala assim: eu tenho prazer. E eu falei na terça-feira, um dos salmos que assim tem derretido meu coração, é o Salmo 18, capítulo 19, onde o Senhor fala assim: na minha versão, eu te livrei porque eu tenho prazer em você. Não é uma relação de senhor e escravo e servo, mas é uma relação de amigos, uma parceria de amigos, uma relação de parceria de amigos. Ele nos libertou porque ele tem prazer em nós. Você gera prazer no coração de Deus. É muito bom isso. Vamos para uma outra parceria de Davi com Deus. 1 Reis, capítulo 8, versículos 15 a 18. Diz assim o texto. Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Isso é Salomão dando testemunho a respeito do pai dele. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: desde o dia em que eu tirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa para ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para que presidisse sobre o meu povo Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto propuseste no teu coração o edificar casa ao meu nome, bem fizeste em propor o teu coração. Aqui nós vemos uma parceria um pouco mais diferente. Uma parceria onde o homem, Davi, onde um elo dessa parceria, o homem, Davi, ele se dispôs a fazer alguma coisa. Eu gosto desse texto, porque esse texto diz para mim o seguinte: Deus escolheu Davi, Deus escolheu o homem. Deus não imaginava um templo físico onde ele pudesse se manifestar. Deus escolheu o coração do homem. Mas Davi, presta atenção, querido, Davi escolheu fazer algo para o Senhor. Davi escolheu fazer algo que Deus nem havia pedido para ele. Você já imaginou isso? Como que Davi percebe isso? Como que Davi chega a essa conclusão? Eu vou fazer um templo para Deus. Deus estava interessado no coração, mas Davi estava interessado em agradar o Senhor, em fazer algo para o Senhor. Olha que lindo isso, queridos. E eu fico pensando nisso, lendo isso, orando sobre isso. Vem muito forte no meu coração um questionamento que eu quero trazer para você nessa manhã. Como eu posso surpreender a Deus com aquilo que eu quero? Quais são os meus sonhos? Quais são os meus desejos para esse ano? O que, que eu imagino para esse ano? Nós estamos aqui, fevereiro ou janeiro, é sempre toda... Eu falo que existe alguma coisa especial do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro. Porque muda tudo, né? Muda a nossa vontade, muda o nosso pique, muda o nosso plano. Não sei o que acontece, mas 31 de janeiro, o que era ruim fica bom, agora vai, agora... E tem que ser assim mesmo, queridos. Mas já que nós estamos no início de um ano, no início de uma etapa, qual é o sonho que você tem para Deus? Que talvez, para apresentar a Deus, talvez nem Deus esteja te pedindo, mas você quer do seu coração, falar, eu quero fazer isso para o Senhor. Eu quero chegar diante do Senhor com isso. O que, que você tem sonhado nessa parceria sua com Deus? Para agradar o Senhor, para fazer aqueles mimos. Você sabe o que, que é mimo? Fazer aqueles mimos, agradar o Senhor. Eu vou entregar. Essa semana nós fomos jantar lá na casa do Eucis da Gardênia. Ah, os dois filhos estão viajando lá no sertão. Hora que nós chegamos lá com as mulheres, a mulher observa muito mais do que a gente, né? Homem, né? Homem chega, mulher chega. Oh, um buquê de rosas nessa casa. Falei, não é que tem um buquê de rosas aqui? Os meninos estão fora e tal. Então, vamos fazer um mimozinho para a esposa. Tá certo. Que mimo você pode fazer para o Senhor? Presta atenção, queridos. Perdoe a comparação, porque ela é muito pobre. Mas eu quero que você entenda, eu faço isso para que a gente possa trazer ao entendimento nosso nessa manhã. Que mimo você está disposto a fazer para o Senhor? O que, que você está sonhando para surpreender a Deus? Mesmo que a gente saiba que isso é impossível, porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Mas o que, que você pode gerar no seu coração para esse ano? Você fala, Senhor, isso aqui é meu, só meu para o Senhor. É meu presente, é meu propósito. Na caminhada dessa parceria, é o que eu quero oferecer, é o meu objetivo. Eu quero trazer esse mimo para o Senhor. O livro de Jó. Ah, eu não sei se eu anotei essa referência. Anotei. Jó 33:15, o pastor acho que até leu esse texto aqui outro dia. Fala assim, olha, em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens, isso aqui é fácil de acontecer comigo, tá? E adormecem na cama. Se você ler o contexto, está falando de visões, de Deus falar. Versículo 16 fala assim, então revela ao ouvido dos homens e lhe sela a sua instrução. Sabe o que eu tiro desse texto, irmãos? Que enquanto nós dormimos, Deus pode vir cochichar no nosso ouvido assim, os segredos dEle, os sonhos dEle, as dicas dEle para essa parceria, para essa caminhada de parceria. Aí eu sou bem atrevido assim, né? Com todo respeito. Aí eu vou dormir, eu chego para Deus e falo assim, Senhor, o Senhor está vendo aqui? Estou arrumando o travesseiro, estou arrumando a cama, já vesti meu pijama, o Senhor está vendo o que eu vou fazer, Senhor? O Senhor sabe, eu vou dormir, ó, é a oportunidade que o Senhor tem para falar, sussurrar no meu ouvido os teus sonhos. Nós não somos parceiros, Senhor, nós não estamos numa caminhada de parceria, então aqui, ó, enquanto eu estou dormindo, ó, vou dormir assim, direitinho, não vou tapar o ouvido, eu quero ouvir o seu sussurro sobre aquilo que eu tenho que fazer, sobre a nossa caminhada. Eu quero surpreender o Senhor. Eu quero mais. Eu quero ser luz. Eu quero ser sal. A gente olha hoje para um mundo tão podre, tão podre. E sabe o que eu chego à conclusão? Nós não estamos sendo sal no mundo, porque o sal não permite apodrecer. O sal não permite apodrecer, o sal preserva, preserva. Nos locais onde não tem geladeira, eles salgam a carne para ela ficar preservada. Se o mundo está apodrecendo desse jeito, é porque eu não estou sendo sal na medida necessária para eles. Na minha caminhada de parceria com Deus, eu não estou escutando o sussurro do Senhor nos meus ouvidos, eu não estou salgando os lugares onde eu frequento, e aquilo está cada vez mais piorando, cada vez mais caindo, cada vez mais apodrecendo. Eu preciso de ser sal. Eu preciso ser sal. Davi tinha um desejo no coração: eu vou construir uma casa para Deus. Deus estava de olho no coração do homem, mas Davi queria trazer Deus mais perto dele, da forma como ele imaginava. Eu fico imaginando hoje assim, nós vamos para o nosso tempo de reflexão na palavra, aí nós tratamos aquilo com tanto assim, pouco caso, a gente não dedica, a gente não se empenha naquele momento. Aquilo é o momento que a gente está começando, já pensando assim, funciona mais ou menos assim, nós estamos lendo a Bíblia esse ano. Então, dá mais ou menos uns três capítulos por ano, por mês, por dia. Se você está seguindo lá a tabelinha que o pastor distribuiu, tem lá os capítulos que você pode ler. Sabe o que eu falo que é tratar coisa com desprezo ou sem dar o valor que precisa dessa relação de parceria? É quando a gente olha lá o texto que tem que ler, aí nós vamos ver, deixa eu ver quantos versículos tem esse capítulo. Opa, 10 de letra. Qual é o outro? Ah, deixa eu ver aqui. 65, ah, meu Deus. Um capítulo com 60, ah, vou demorar muito. E aí ele já fica olhando a tabela, que dia que vai chegar o Salmo 119? Tem que dividir o Salmo 119, pelo menos uma semana. Não, irmãos. Vamos surpreender o Senhor. Eu já disse aqui, volto a repetir, eu tenho orado. Deus nos plantou aqui, Ele tem um propósito. Eu tenho buscado isso do Senhor, tenho falado: Senhor, eu quero cumprir esse propósito. Senhor, se o Senhor não imaginava em ter um povo como esse que mora aqui do nosso lado, completamente rendido ao Senhor, eu estou imaginando para o Senhor. Eu estou imaginando para o Senhor, estou orando. Senhor, nós queremos todos. Se o Senhor não imaginava uma igreja grande aqui nesse lugar, alguma vez na sua vida, Senhor, eu quero dizer que eu entrei na briga, eu entrei na parceria e eu estou imaginando. Eu estou imaginando aqui pessoas e mais pessoas adorando ao Senhor, cumprindo o que o Senhor falou para Moisés lá, no texto que nós lemos: você vai lá, Moisés, você vai tirar aquele povo e trazer aquele povo para me adorar aqui. E nós vamos lá, irmãos, lá no Egito, lá no mundo, e nós vamos trazer aquele povo para vir adorar o Senhor aqui na Canaã, para vir servir ao Senhor aqui em culto, em adoração. Se Deus me imaginou isso, irmãos, eu estou imaginando, e eu estou orando assim. O que vai acontecer, nós vamos ver no final, mas eu vou orar, eu vou continuar orando. É isso que nós precisamos fazer nessa parceria com o Senhor. Provérbios, capítulo 13, versículo 12, antes de você ler, eu vim aqui hoje para te dizer uma coisa. Deus estabelece nessa manhã uma parceria, aliás, já estabeleceu uma parceria entre nós e Ele. Nessa parceria eu te desafio a sonhar com Deus, a quando você for deitar, falar: Senhor, fala aos meus ouvidos hoje, o que que o Senhor tem para mim, Senhor? Deus, não perde tempo não. Eu estou dormindo aqui, não estou fazendo nada, é a oportunidade que o Senhor tem de falar comigo. Fala comigo aqui, Senhor. Começa a desafiar o Senhor. Começa a falar: Senhor, eu vou criar isso para Ti. Eu quero Te servir dessa forma. Comece a sonhar. Comece a desejar as coisas no mundo espiritual, para o reino de Deus. Senhor, nesse dia eu vou me encontrar com quem? Qual é a pessoa que vai ser o alvo do amor do Senhor através de mim hoje? Qual é a pessoa que vai ver Jesus em mim? Qual é a pessoa que vai olhar e falar assim: caramba, você é diferente, você tem alguma coisa diferente em você, o que é que você tem? Provérbios 13, 12 diz assim: a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido, e há uma versão que fala, mas o sonho alcançado é árvore de vida, ou árvore. Alguns falam de vida, outros falam da vida. Bom, essa expressão árvore da vida, eu localizei três livros que trazem essa expressão. Primeiro, nós sabemos que é Gênesis, que quando o Senhor fala lá no jardim, que havia no centro do jardim uma árvore, a árvore da vida estava lá, no passado, lá em Gênesis. A outra é Apocalipse, Apocalipse capítulo 22, o versículo eu não lembro de qual, mas você pode olhar lá depois, você vai ver. Em Apocalipse 22, onde a igreja gloriosa vai comer do fruto da árvore da vida. Então nós temos o Éden no passado, nós temos o Apocalipse no futuro, algo que ainda virá acontecer, mas nós temos em Provérbios o comer do fruto da árvore da vida hoje, com os sonhos, com os desejos sendo alcançados. Ok. Mas uma coisa é real. Para você ter, para que o seu sonho seja alcançado, seja realizado, para que o seu desejo seja realizado, é óbvio que você precisa ter sonho, que você precisa ter desejo. Se eu quero essa realidade que o texto de Provérbios fala, eu preciso de sonhar, eu preciso de desejar, eu preciso de buscar aquilo, eu preciso de dormir pensando naquilo, orando por aquilo, eu preciso de acordar pensando o que eu posso fazer por isso hoje. Irmão, me desculpa a sinceridade, irmão, eu não estou falando de você, estou falando de mim, estou falando de nós e para nós, me desculpa a sinceridade, mas eu não acredito que nós vamos terminar 2019 da mesma forma que nós terminamos 2018, não acredito. Eu não acredito que nós vamos ser, me perdoa, tão picareta desse jeito. A gente precisa de oferecer algo mais para o Senhor. E a minha oração, como eu disse no início, é que Deus incomode o nosso coração, que Deus gere em nós uma inquietação absurda, escandalosa, que nos leve a cumprir e assumir o nosso papel nessa parceria com Ele, que é uma relação dEle conosco, buscando algo em comum, para cumprir aquilo que Ele já nos disse que nós podemos fazer. E voltando no início, em Adão, que Ele disse, você dá os nomes, e nós trouxemos aqui para a nossa reflexão, porque Deus sabia do que Ele era capaz, Deus sabia que Ele podia, Ele tinha condição de fazer aquilo. Em Moisés, porque ele era o homem que Deus andava com ele. E você, meu irmão, é o homem ou a mulher que Deus anda com você. Onde você está, Deus está com você. Por isso você pode ser sal, pode ser luz. Eu posso ser sal, posso ser luz, porque nós somos aqueles que Deus anda conosco. Mas como Davi, nós podemos ser aqueles que imaginam as coisas, que vai além daquilo que Deus está esperando de nós, mas que surpreende o Senhor com a nossa caminhada, com a nossa postura, com os nossos sonhos, com os nossos desejos, que chega diante do Senhor e causa um rebuliço no coração dele e fala, nessa parceria que você tem comigo, meu filho, eu vou te atender, porque há um propósito santo nisso, há Deus, há a minha vida nisso, e eu estou com você e nós vamos juntos. Até quando nós vamos ter aqui irmãs que os maridos estão perdidos, pais que os filhos estão perdidos, filhos que os pais estão perdidos? Até quando nós vamos ter no nosso meio casamentos sendo desfeitos? Nós precisamos começar a sonhar com essas coisas. Senhor, nós queremos um povo assim, nós somos um povo assim. Eu sou o parceiro do Senhor nisso, eu sou o parceiro do Senhor nessa época, eu sou sal nessa época, eu sou luz nessa época. É para isso, irmãos. Esse é o incômodo que eu quero gerar no seu coração. Eu quero que você saia daqui hoje com isso queimando dentro de você. Eu preciso gerar algo em Deus. Eu preciso gerar algo em Deus. Eu não posso continuar desse jeito. Eu não quero continuar desse jeito. Eu não preciso continuar desse jeito. Tem algo mais de Deus em mim, porque quando Ele olha para mim e me dá alguma coisa para fazer, Ele fala, eu te dou, porque como Adão eu vejo em você que você é capaz, você pode fazer. Essa é a palavra de Deus para nós nesta manhã. Porque Ele olha para mim e para você nesses dias e fala, você é meu parceiro, Você não é meu servo. A minha relação com você não é de servo. A minha relação com você é de amigo. Amigo. Amigo. Aquele em quem nós encostamos nosso ombro. Aquele em quem nós confidenciamos os nossos segredos. Aquele de quem nós esperamos todo o comprometimento, toda a cumplicidade. Porque Deus é assim. Deus é assim. Deus é assim. Eu te convido nessa manhã a dar uma resposta para o Senhor. Qual é a resposta que você vai trazer para Ele? Qual é a resposta que você vai trazer para o Senhor nessa manhã? Qual é o sonho que você vai começar a gerar no seu coração? Qual é o sonho que nesse momento você faz, Senhor? Isso sempre me pareceu absurdo, impossível, assim, muito longe da minha capacidade, das minhas possibilidades, mas eu quero colocar isso diante do Senhor, Pai. Eu quero toda a minha família diante de Ti. Eu quero toda a minha família rendida aos Teus pés. Senhor, eu quero a minha rua. A rua lá da minha casa, Senhor, eu quero ver no domingo pela manhã, todo mundo saindo com Bíblia debaixo do braço, procurando uma igreja, procurando viver com o Senhor. Eu quero ver naquele lugar várias células servindo ao Senhor. Qual é o propósito do seu coração? Qual é o sonho que você pode chegar para Deus nessa manhã e falar, Senhor, eu te apresento esse sonho aqui, olha, eu não tenho, parece demais, absurdo demais para mim, mas eu coloco diante do Senhor. Espero do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus.